Fecheiro 15, página 137, capítulo 11, desidratada. Está bem, tinhas razão, tinhas razão. Proferi as palavras em voz alta. Não havia ninguém por perto para me ouvir. Melanie não estava a dizer, eu tinha-te avisado. Não, não com tantas palavras, mas eu sentia a acusação no seu silêncio. Ainda estava contrariada por abandonar o carro. Embora ele não me servisse para nada. Na altura em que a gasolina acabara, tinha-o deixado deslizar em frente, impulsionado pelo balanço, até ele se precipitar a pique num barranco pouco profundo. Um riacho largo, escavado pelas últimas chuvas torrenciais. Neste momento, fitava a planície vasta e deserta, através do para-brisas, sentindo o estômago a contrair-se de pânico. Nómada. Temos de sair daqui. O tempo vai aquecer ainda mais. Se não tivesse desperdiçado mais de um quarto do depósito com a minha teimosia em avançar, mesmo até à base do segundo marco, apenas para descobrir que o terceiro deixara de estar visível a partir deste ponto, sendo obrigada a dar meia volta e a voltar para trás, já teríamos percorrido uma extensão muito maior deste aluvião arenoso. E estaríamos mais próximas da meta seguinte. Graças a mim, agora tínhamos de seguir a pé. Guardei as águas na mochila, uma garrafa de cada vez, em movimentos inutilmente comedidos. Juntei as restantes barras de cereais, também devagar. Enquanto isso, Melanie insistia em que me despachasse. A impaciência dela tornava difícil raciocinar e concentrar-me em alguma coisa. Como no que nos iria acontecer. Vamos, vamos, vamos! Entoou ela, até eu sair a cambalear do carro, trôpega e desajeitada. Ao endireitar-me, senti uma dor na coluna. As costas estavam doridas por ter dormido toda torcida na última noite, e não por causa da mochila, que deixara de ser demasiado pesada, quando os ombros se habituaram a levá-la às costas. Agora tapa o carro! Ordenou ela, transmitindo a minha imagem, a arrancar braçadas cheias de ramadas dos chaparrais e dos palo-verdes mais próximas, dispondo-as sobre a capota prateada do carro. Porquê? O tom da sua voz implicou que eu era bastante estúpida por não compreender, para que ninguém nos encontre. Mas e se eu quiser ser encontrada? E se aqui não houver mais nada a não ser calor e pó? Não conseguiremos chegar a casa. A casa? Questionou ela, lançando-me imagens sombrias. O apartamento vazio em San Diego, a batedora, com a sua expressão mais odiosa, o ponto que sinalizava Tucson no mapa. O instante breve e mais feliz do desfiladeiro avermelhado que perpassou acidentalmente. Onde ficaria isso? Virei as costas ao carro, sem querer saber da recomendação de Melanie. Eu já tinha ido longe demais. Não ia abandonar toda a esperança de poder regressar. Talvez alguém encontrasse o carro e me descobrisse a seguir. Podia explicar a qualquer elemento de uma equipa de socorro o que fazia ali. Facilmente e com honestidade. Estava perdida. Tinha-me perdido do meu caminho, perdido o controlo, perdido a cabeça. Comecei por seguir pelo aluvião, deixando o corpo engrenar no seu ritmo natural em passadas longas. Este não era o meu andar a percorrer os passeios, indo ou vindo da universidade. Não era o meu andar de forma alguma. Mas adaptava-se a este terreno irregular e impelia-me suavemente em frente, com uma velocidade que me surpreendeu, até me habituar. E se não tivesse tomado este caminho? Especulei, enquanto penetrava mais na imensidão do deserto. E se o regenerador VAD ainda estivesse em Chicago? E se o meu destino não nos tivesse aproximado tanto deles? Tinha sido aquela necessidade, aquela tentação, pensar que Jared e Jamie podiam estar aqui mesmo, algures neste lugar vazio, que tornara impossível resistir a este plano insensato. Não sei, confessou Melanie. Acho que teria tentado mesmo assim, embora sentisse receio, enquanto as outras almas estivessem próximas. E ainda sinto receio. Confiar em ti pode matá-los, ambos. Estremecemos as duas perante tal pensamento. Mas o estar aqui tão próximo, achei que tinha de tentar, por favor. E de repente ela suplicava, implorava-me, sem qualquer vestígio de ressentimento no seu pensamento. Por favor, não uses isto para lhes fazer mal. Por favor. Eu não quero, não sei se consigo fazer-lhes mal. Antes queria... O quê? Matar-me? E depois entregar um par de humanos transviados à batedora? Ambas voltámos a estremecer com o pensamento. Mas a minha repulsa face à ideia apaziguou-a. E, por sua vez, assustou-me mais a mim do que a tranquilizou a ela. Quando o aluvião começou a estender-se demasiado para norte, Melanie sugeriu que abandonássemos o caminho plano e empoeirado para percorrermos uma linha direta em direção ao terceiro marco, o pico montanhoso a leste, que lembrava um dedo em riste virado para o céu sem nuvens. Tal como hesitara ao deixar o carro, não me agradava abandonar o aluvião. Era possível segui-lo, fazer o percurso de regresso ao caminho e apanhar a autoestrada a partir daí. Seriam quilómetros e quilómetros, que me levariam dias a percorrer. Mas um passo dado fora daquele traçado deixava-me positivamente à deriva. Tem fé, nómada. Havemos de encontrar o tio Jeb, ou então ele encontra-nos a nós. Se ainda estivermos vivas, acrescentei com um suspiro, desbravando o caminho por entre o matagal, idêntico por onde quer que fosse. A fé não é um conceito que me seja familiar. Não sei se me devo envolver com ela. E que tal a confiança? Em quem? Em ti? Dei uma gargalhada. O ar quente assoma a garganta logo que o inalei. Limita-te a pensar, disse ela, mudando de assunto, que talvez os venhamos a encontrar à noite. Havia um desejo ardente que as duas partilhávamos, a imagem dos rostos deles, um adulto e um infantil, surgiam em ambas as memórias. Ao apressar o passo, não tive a certeza de ser eu quem comandava totalmente aquela marcha. O tempo aqueceu muito mais, e aqueceu ainda mais a seguir, e depois mais. O suor empapava-me o cabelo e colava-o ao crânio, levando a minha t-shirt amarela pálida agarrar-se desagradavelmente onde quer que tocasse. À tarde, o vento levantou-se em rajadas tórridas que me lançavam areia para o rosto. O ar seco absorvia o suor, incrustava-me o cabelo de grãos de areia e enfunava-me a camisola, que com o sal seco abanava com a rigidez de um cartão. Continuei a avançar. Bebia água mais vezes do que Melanie pretendia. Ela resmungava a cada gole que eu dava, advertindo-me de que íamos querer muito mais no dia seguinte. Mas hoje já lhe tinha concedido tanto, não estava com disposição para a ouvir. Bebia sempre que sentia sede, o que acontecia a maior parte das vezes. As pernas impeliam-me em frente, sem qualquer pensamento consciente. O ritmo mastigado dos meus passos era uma música de fundo, baixa e entediante. Não havia nada para ver. Um arbusto torcido e quebradiço tinha exatamente o mesmo aspecto do outro a seguir. Aquela homogeneidade sem consistência embalou-me numa espécie de torpor. Apenas tinha, de facto, consciência dos vultos das montanhas contra o céu pálido e exangue. Examinava-lhe os perfis a cada meia dúzia de passos, até os conhecer tão bem que poderia desenhá-los de olhos vendados. Naquele sítio, o cenário parecia ter congelado. Movia constantemente a cabeça à minha volta, em busca do quarto marco, um grande pico de cume arredondado, com uma falha de um dos lados, uma ausência curva que parecia ter sido escavada por uma colher e que Melanie só me tinha mostrado naquela manhã, como se o cenário se tivesse modificado a seguir ao meu último passo. Esperava que esta última pista fosse o fim do caminho, pois já tínhamos muita sorte em ter chegado tão longe. Contudo, desconfiava que Melanie me estaria a ocultar mais coisas e que o final da nossa viagem ficava insuportavelmente distante. Enquanto era dia, fui petiscando as minhas barras de cereais, descobrindo, já demasiado tarde, que tinha acabado a última. Quando o sol se pôs, a noite caiu à mesma velocidade da anterior. Melanie estava preparada, inspecionando o terreno para encontrar o sítio onde iríamos ficar. Aqui, decidiu ela, vamos querer ficar o mais distante possível do Xola. Tens o sono muito agitado. Observei o cato, de aspecto felpudo, ao lusco-fusco, tão carregado de agulhas cor de marfim que parecia uma pelagem. Estremeci. Queres que durma no chão? Aqui mesmo? Tens outra escolha? Ela sentiu o meu pânico e suavizou o tom de voz, como se ficasse conduída. Olha, é melhor do que o carro. Pelo menos é plano. Está demasiado quente para o calor do teu corpo atrair quaisquer animais e... Animais? Interroguei em voz alta. Animais? Na sua memória sucederam-se uns flashes breves e muito desagradáveis de insetos de aspecto mortal e serpentes enroladas. Não te preocupes. Melanie tentou acalmar-me, enquanto eu me erguia em bicos de pés, afastando-me de qualquer coisa que pudesse estar escondida na areia, com os olhos a estudar a escuridão e pronta a fugir. Não há nenhum ser que te possa incomodar se não o incomodares primeiro. Afinal, és maior do que qualquer coisa que existe por aqui. Outro flash da memória dela. Desta vez, um animal necrófago, canino, de tamanho médio, um coiote, atravessou rapidamente os nossos pensamentos. Perfeito. Desabafei com um gemido, deixando-me cair de cócoras, embora continuasse a recear o chão negro debaixo dos pés. Morta por cães selvagens, quem imaginaria que ia acabar de uma maneira tão, tão trivial? Que falta de classe! Nem sequer o grifo do mundo das brumas. Pelo menos teria havido alguma dignidade ao ser-se abatida por aquilo. Quando Melanie me respondeu, a sua voz levou-me a imaginá-la a revirar os olhos. Deixa de reagir como um bebê. Ninguém te vai comer. Agora deita-te e descansa um pouco. O dia de amanhã ainda vai ser mais duro que o de hoje. Obrigada pelas boas noites. Resmunguei. Ela estava a transformar-se numa tirana. Aquilo levou-me a pensar no provérbio. Ao vilão, dá-lhe um dedo e tomar-te-á a mão. Mas eu estava mais exausta do que pensava. E ao sentar-me de má vontade no chão, não resisti a deixar-me cair na terra áspera e pedregosa e permitir que os olhos se fechassem. Pareciam ter passado apenas alguns minutos quando o dia despontou, encadeando-me com a sua luminosidade e já bastante quente para começar a suar. Acordei, encrustada na terra e nas pedras. O braço direito estava imobilizado sob o corpo e sentia-me dormente. Sacudi-me para afastar o formigueiro e estendi a mão para a mochila à procura de uma garrafa de água. Melanie não estava de acordo, mas ignorei-a. Procurei a garrafa mais cheia que tinha pousado, vasculhando entre as cheias e as vazias, até começar a ter o sentido das proporções. Já usara mais de metade das reservas de água. Eu disse-te que estavas a beber demasiado. Não lhe respondi, mas coloquei a mochila aos ombros, sem beber. A boca estava seca, com um sabor horrível à areia e à bilis. Esforcei-me por o ignorar. Deixei de passar a língua áspera pelos dentes, cheios de areia, e iniciei a minha marcha. À medida que o sol se erguia cada vez mais alto e abrasador sobre a minha cabeça, tornava-se mais difícil ignorar o estômago do que a boca. De tempos a tempos, sentia-o a contorcer-se e a retrair-se, antecipando refeições que não iriam chegar. À tarde, a fome tinha passado de incómoda a dolorosa. Isto não é nada, lembrou-me Melanie sarcástica. Já passamos mais fome. Passaste tu, retorqui. Naquele momento não me apetecia ser espectadora das suas memórias de resistência. Estava quase à beira do desespero, quando as boas notícias chegaram. Ao rodar a cabeça para o horizonte, no movimento rotineiro e pouco convicto, a forma abatatada de um pico despontou a norte, no meio de uma linha de picos mais pequenos. Daquele ponto de observação, a falha não passava de um leve recorte. Bastante próximo, considerou Melanie, tão entusiasmada como eu com aquele progresso. Virei ansiosamente para norte, alargando os meus passos. Mantém-te alerta para encontrarmos o próximo. Ela recordou-me outra formação e eu comecei novamente a virar a cabeça para todos os lados, mesmo sabendo que seria inútil procurá-la tão cedo. Tinha de ser para leste. Norte, depois leste e norte a seguir. O padrão era esse. Após ter encontrado outro marco, o mural, mais elevado, mantinha-me em andamento, apesar de sentir as pernas cada vez mais cansadas. Melanie incentivava-me, entoando frases de encorajamento sempre que eu abrandava, ou pensando em Jared ou Jamie sempre que eu ficava apática. Eu progredia de forma constante e aguardava até Melanie concordar com cada gole de água, embora me parecesse que o interior da garganta estava prestes a rebentar.